pista começa a ficar cheia. Os picas já estão prontos. E as músicas mais contagiantes do momento. E no comando das produções. Produções. E as mixagens mais alucinantes. DJ Moisés vai mixar. O incomparável do Pará. É DJ Moisés, o que você quer ouvir? Com a marca incomparável. DJ Moisés. Moisés. O incomparável. É o DJ que agita. Faz você dançar. Vai rolar a festa. DJ Moisés, tá meu bem, tá Moisés. DJ Moisés. Tá meu bem. Ou incomparável. Banda Fruto Sensual. A rainha das aparelhagens. Quando ouço uma canção, mixada com emoção, sinto o corpo arrepiar. Só podia ser incomparável do Pará. Moisés é fantasticamente o incomparável do Pará. É fantástico. DJ Moisés. Exclusiva. Lançamento. Eternamente eu vou te amar. Eternamente. E do seu lado quero sempre estar. Meu bem, e na voz, envolvente, no DJ com todo meu DJ, é um anjo. Você olhava pra mim. poder te amar. Agora sei que na vida tudo é possível, e o impossível pra mim já não existe mais. Quero te envolver com os meus braços, quero te abraçar, ouvindo o nosso brega que o DJ vai tocar. Eternamente eu vou te amar, eternamente. Ou incomparável. E do seu lado quero sempre estar. Eternamente eu vou te amar, eternamente. E do seu lado quero sempre estar. E no balanço envolvente que o DJ tocava, eu, DJ Álvaro Giordani, te conquistava. Você olhava pra mim e me dizia assim: eternamente, eternamente, vem meu bem assim. Tudo que eu mais quero nessa vida é te fazer feliz, entrar em seu coração, tudo que eu sempre quis. Eternamente você sabe que eu quero sempre estar do teu lado e poder te amar. Moisés, o incomparável DJ Moisés. DJ Moisés é fantástico. Tudo que a gente viveu não foi a primeira vez. Essa dor que hoje eu sinto não vale a pena sofrer por esse amor. E tudo isso aconteceu no momento que você partiu. Meu coração bateu mais forte no momento que o avião subiu. Será que vale a pena viver por esse amor? Trancado no meu quarto esperando um alô. Me vejo o tempo inteiro contigo a sonhar, beijando os teus lábios e poder te falar: eu te amo. A gente viveu, não foi a primeira vez. Essa dor que hoje eu sinto não vale a pena sofrer por esse amor. E tudo isso aconteceu no momento que você partiu. Meu coração bateu mais forte no momento que o avião subiu. Será que vale a pena viver por esse amor? Trancado no meu quarto esperando um alô. Me vejo o tempo inteiro contigo a sonhar, beijando os teus lábios e poder te falar: eu te amo. Beijando os teus lábios e poder te falar: eu te amo. Oh, eu te amo. Oh, oh. Alegria, DJ Moisés. Aqui tem mais sucesso. O incomparável. Você você se foi, não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou, fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu superei. Virei a página, não sofro mais por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor. Mais uma do DJ Moisés, o incomparável, mandando muito som pra galera. Eu quero sonhar pra me afogar no teu olhar. DJ Moisés. Me cantar, contigo dançar por toda a minha vida. Eu quero voar, eu quero voar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero sonhar pra me afogar no teu olhar. Eu quero voar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero sonhar pra me afogar no teu DJ olhar. Moisés. DJ Moisés. Ou incomparável. Tá bonito. Me cantar, contigo dançar por toda a minha vida. Eu quero voar, eu quero voar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero sonhar pra me afogar no teu olhar. Eu quero voar, eu quero voar, eu quero amar, eu quero agora tô pronta pra amar outra vez. Chega de sofrer, não quero mais viver assim, mas procuro alguém que me ame e que viva só pra mim. Chega de sofrer, não quero mais viver assim, mas procuro alguém que me ame e que viva só pra mim. É fantasticamente o incomparável do Pará. É fantástico. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. da sua vida. Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso em você. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. Uma história de popularidade, sempre no primeiro lugar. Tu sabe, o incomparável. Isso basta. Eu já falei, eu acho bom você se tocar. Nada disso, você que deve se retirar. Procure entender, ela não quer mais você. E quem você pensa que é, pra saber o que ela quer? Eu já tô começando a me aborrecer. Cara, eu não tenho medo de você. Eu sei que é a mim que ela vai escolher. Só se ela está afim de se arrepender. Você não tem coragem de me encarar. Cai dentro, meu irmão, que agora eu vou te arrebentar. As minhas decisões, sou a dona do meu nariz e não quero nenhum dos dois. Eu já tenho um novo amor. Tecno Show, Banda Amazona, Nelsinho Rodrigues. Até que enfim nós três, hein? Que é pra saber o que ela quer. Eu já tô começando a me aborrecer. Cara, eu não tenho medo de você. Eu sei que é a mim que ela vai escolher. Só se ela está afim de se arrepender. Você não tem coragem de me encarar. Cai dentro, meu irmão, que agora eu vou te arrebentar. As minhas decisões, sou a dona do meu nariz e não quero nenhum dos dois. Eu já tenho um novo amor. DJ Moisés. Fez a tribo dançar de cima do altar. Você é a princesinha do Tupinambá. Quando você chegou, o povo balançou.

Moisés, o incomparável. Sempre vai ser incomparável. Super Pop, eu vou cantar. Super Pop, eu vou cantar. Olha de fogo do Pará. Super Pop, eu vou cantar. Super Pop, eu vou cantar. Olha de fogo do Pará. Moisés, tá, meu bem? DJ Moisés, ou incomparável, ou incomparável. Banda Fruto Sensual, sensual. A rainha das aparelhagens. Tudo aquilo que eu sempre busquei, eu encontrei ao te olhar. Deu uma vontade louca de dançar. Cola em mim, vem viajar. Faz o M. Babundinha. Moisés. Bundinha, bundinha. Tá, meu bem. Esse corpo suado eu me encho de prazer. Me envolve em meus braços, você é meu tesão. Vou curtindo essa batida com a equipe Tubarão. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundê, mexendo com você. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundão, ao som do batidão. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundê, mexendo com você. Terundê, ai que tesão, equipe Tubarão. Terundê, terundão, ao som do batidão. Terundê, terundê, terundê. Meu bebezinho, sim, bicha louca, louca de tesão. Perto do seu corpo eu perco a

DJ Moisés. Tocas em meu corpo, você me faz delirar. faço o que for. Tudo que eu quero é ter você. Vem me amar, me encher de prazer. DJ Moisés. De volta no som da galera, o som do meu coração. Moisés, o incomparável. Banda Amazonas. Ei, se liga que eu vou te falar. Para de querer me encolerar. Judica o meu coração, meu coração. Tanta pressão vou sufocar, não tô a fim de me enforcar. Tente me compreender, tenho certeza que não quero você. Meu coração me diz que eu devo me afastar. Eu não quero casar, só quero ficar. Esse papo de casório não prende ninguém. Não quero casar, pare de insistir. Vou dançar com turbinado do Jurunas. Nerisson, Nerisson, Nerisson, Nerisson, Nerisson, Nerisson, Nerisson. Banda Amazonas. Me encolerar, eu me sinto em uma prisão. Você prejudica o meu coração, meu coração. Tanta pressão vou sufocar, não tô a fim de me enforcar. Tente me compreender, tenho certeza que não quero você. Meu coração me diz que eu devo me afastar. Não quero casar, só quero ficar. Esse papo de casório não prende ninguém. Não quero casar, pare de insistir. Vou dançar com o turbinado do Jurunas. Nerisson, Nerisson, Nerisson, Nerisson. DJ Moisés. Quem mais te pediu coxinha, vou beijar. Destina aqui, vou quem mais te pediu coxinha, vou beijar. Destina aqui, vou quem mais te pediu coxinha, vou beijar. Destina aqui, vou quem mais te pediu coxinha, vou beijar. Sua boquinha, sua boquinha. Eu sei que você é moral. Moisés, detonando pra galera. DJ Moisés. Por mais que eu tente esquecer momentos de amor que vivi com você, loucuras e prazer. Vejo as estrelas, a luz do luar. É tão linda como o nosso amor. Preciso te encontrar. Me diga onde está. Eu vou te buscar. Te buscar. Para vivermos nosso amor. Onde tudo começou. Vamos sonhar. Nos amar. No Porto de Marés. Meu grande amor. Eu vou te buscar. Te buscar. Para vivermos nosso amor. Onde tudo começou. Vamos sonhar. Nos amar. Incomparável DJ Moisés fazendo a melhor produção. Sim. Mais um remix. Eita menina, levante as mãos e faz o S. Detona a metralhadora. Levante as mãos e faz o S. Detona a metralhadora. O super pop é do povão. Chegou a guerra de fogo do Pará. Pará. DJ Moisés. DJ Moisés. Então, tchau. Tchau.